ar de festa, de farol de moto, asa celeste me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas desertos, botecos abrindo e a gente vindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Teu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Luz de vela, aventura. Fica a dançar.